Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução conforme o tempo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução, então vai vendo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução conforme o tempo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução, então. Sinceramente, gostaria de poder voltar no tempo, fazer coisa que eu não fiz, é disso eu me arrependo. Mas com a mesma visão cultural que eu tenho hoje, assim que comecei a escrever rap quando tinha 14. Nessa época não sabia fazer uma rima na hora, queria ter com pouca idade a habilidade que eu tenho agora. Começar a fazer rap direito sem pose de mal atual, enraizado assim tipo Kamal. Com certeza não teria recurso de hoje em dia, não teria computador em casa pra fazer batida. Usando pouco recurso, bastante força de vontade, ensinaria muitos a fazer e compreender sua arte. Mas máquina do tempo não existe, quem me dera. É necessário ensinar a molecada da nova era, pra que perca de vez a fama de música de ladrão. Me dedico de verdade pra fazer com devoção. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução conforme o tempo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução, então vai vendo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução conforme o tempo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução, então. Hoje em dia tá mais fácil que antes pra fazer rap. Informação vem a milhão quando conecta a internet. Tô aqui em São Paulo, zona sul antes da ponte, trocando ideia com meu amigo Todinho, Belo Horizonte. Tá mais fácil que antes, não há dúvida, eu reconheço. Antigamente pra fazer uma instrumental era um desespero. Alguém que você não conhecia, muito caro, ia te cobrar. Agora cê tem vários programas pra instalar. Então esquema é aproveitar a informação, tecnologia, se atualizar com recursos que antes não tinha. Mesmo assim uma par de gente se acomoda e para no tempo. Mano diz que faz, mas não corre atrás, eu lamento. Evolução é necessária, informação não quer demais. Moleque bem dedicado, improviso já faz. Curiosidade é uma característica inteligente, não é defeito, te evolui culturalmente. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução conforme o tempo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução, então vai vendo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução conforme o tempo. Com o tempo cê percebe a evolução do seu talento. Talento cê percebe a evolução, então. Evolução somente pra quem se dedica mais e mais. Produção, PV, over rap, tanto faz.